Jesus proferir uma parábola que nos traz edificação. Falou que existiram 10 virgens que esperavam a salvação, porém 5 delas eram loucas e deixaram o azeite faltar. Foi quando bateu meia-noite e alguém começou a gritar: desperta que o noivo já vem, desperta que o noivo já vem. Não sejam como as virgens loucas, desperta que o noivo já vem. Porém, 5 eram prudentes e estavam sempre a vigiar, com azeite em suas candeias, o noivo logo iria chegar. As outras que não vigiaram queriam azeite comprar, mas logo bateu meia-noite e alguém começou a gritar: desperta que o noivo já vem, desperta que o noivo já vem. Não sejam como as virgens loucas, desperta que o noivo já vem. Sabemos que essa parábola se cumpre nos dias atuais. Metade da igreja se envolve com as coisas materiais. O grande relógio de Deus, meia-noite já vai bater. Preparemos nossas candeias, o noivo vai aparecer. Desperta que o noivo já vem, desperta que o noivo já vem. Não sejam como as virgens loucas, desperta que o noivo já vem. Desperta que o noivo já vem, desperta que o noivo já vem. Não sejam como as virgens loucas, desperta que o noivo já vem. Desperta que o noivo já vem.